Este é o seu resumo rápido sobre soberania digital e o Alicerce Linux. Hoje, a gente vai explorar os insights da vCyber sobre por que o Linux é a base essencial para a automação on-premise, garantindo alta disponibilidade e protegendo de verdade o seu negócio. Primeiro, você já parou para pensar por que o Linux vence o Windows nos servidores de automação? É simples, minimalismo e previsibilidade. Você tem controle total do que roda. O Windows, por outro lado, traz aquelas atualizações forçadas e telemetrias que podem gerar lentidão e falhas no seu pipeline. Segundo, bora falar de segurança e acesso. Olha, usar usuário e senha via SSH é super válido corporativamente para manter uma trilha de auditoria claríssima. Mas a regra de ouro é o princípio do menor privilégio. Nunca, de jeito nenhum, use o usuário root para automação. Apenas privilégios limitados via sudo. Ah, e um detalhe, o YAML até define a estrutura, mas é a linguagem Bash que faz o trabalho pesado com segurança, viu? Terceiro, focando na visão estratégica para a alta gestão. O controle on-premise elimina de vez a caixa preta da nuvem pública. Isso garante soberania de dados em conformidade com a LGPD, otimização de custos sem aquelas taxas surpresa e uma auditoria real lá no nível do kernel. E aqui vai um alerta prático. Tenha parcimônia técnica com o Kubernetes. O K8S pode trazer custos e complexidade totalmente desnecessários, sendo que um deploy direto no Linux costuma ser muito mais ágil e barato. Dominar a base do Linux garante o controle absoluto da sua infraestrutura, preparando o terreno perfeito para integrar seus workflows com GitHub no futuro.